ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM de São Paulo, muito boa noite. A partir de agora você acompanha gravações originais da música brasileira, realizadas nas décadas de 20, 30 e 40, no ar pela Cultura AM de São Paulo, o programa Gramofone. Nós vamos começar o programa com Araci de Almeida, depois vamos ouvir Orlando Silva e também Francisco Alves.

Vejo sol no horizonte, oh, que luz tão radiante, como é lindo o céu brilhar. Oscilando a cada instante, pelos vales, pelos montes, faz lembrar o meu penar, e recordando meu passado, fico triste com saudade, e reconhecendo que era tudo falsidade. Desisti deste alguém, que me fez tanto sofrer. Não penso mais em amor, é preferível morrer. Vejo o sol no horizonte, oh, que luz tão radiante, como é lindo o céu brilhar. Oscilando a cada instante, pelos vales, pelos montes, faz lembrar o meu penar. Agora que não tenho amor, a saudade se desfaz. Pelo seu procedimento, juro que não quero mais. O que eu tinha de dizer, eu agora vou falar. Prefiro ver-te penando do que te deixar mudar. Ouvimos Carmen Barbosa, de Adolfo Teixeira, Vejo o Sol no Horizonte. Linda Batista, composição dela, Você Sempre Me Dizia. E Silvio Caldas, de J. Cascata, Minha Palhoça. Dando sequência ao gramofone, Araci Cortes. Thank you.

não tinha juízo. Mas resolvi garantir meu futuro. Deixa você tão feliz, fico muito bem. A poesia não dá camisa a ninguém. É muito bem. Todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo homem deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Dizem que o amor regenera o malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo homem deve ter o seu trabalho para o amor merecer. O malandro quando canta lembra logo a sua mágoa, tendo o coração ferido e os olhos rasos da água. Regenerado, ele pensa no amor, mas pra merecer carinho tem que ser trabalhador de honor. Todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Dizem que o amor regenera o malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar, que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. De ver batuque no morro. Ai, ai, ai. Pois o batuque é bom pra cachorro. Pois o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai. Gosto de ver batuque no morro. Gosto de ver batuque no morro. Ai, ai, ai. Pois o batuque é bom pra cachorro. Pois o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai. Nego na macumba, bate o bumbo, zumba, zumba pra fazer o canjerê. Oi, nega, quando o samba vem quebrando com as carteiras. Eu gosto de ver, eu gosto de ver, eu gosto de ver, eu gosto de ver. Gosto de ver batuque. quanto que é bom pra cachorro. Ai, ai, ai, gosto de ver batuque no ouro, gosto de ver batuque no ouro. Ai, ai, ai, gosto de batuque é bom pra cachorro, gosto de batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai, nego americano dança, dança o swing e não sabe batucar. Ah, ah, ah. O expresso americano vai deixar a salta ponga, o francês já tá andando. Eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Não sabe batucar. Ah, ah. Ah, oi, franco americano vai deixar a salsa conga e o francês já tá andando. Eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Gosto de ver batuque no morro, gosto de ver batuque no morro. Ai, ai, ai. Pois o batuque é bom pra cachorro, pois o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai, gosto de ver batuque no morro, gosto de ver batuque no morro. Ai, ai, ai, pois o batuque é bom pra cachorro, pois o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Linda Batista, de Russo do Pandeiro, e Sarroris, Batuque no Morro. Joel e Gaúcho, de Sebastião Figueiredo, Amor Regenera o Malandro. Ciro Monteiro, de Wilson Batista, e Ataúfo Alves, O Bonde de São Januário. Estamos apresentando pela Cultura AM de São Paulo o programa Gramofone, que resgata e relembra a música brasileira em gravações originais das décadas de 20, 30 e 40. Na sequência do programa, vamos ouvir Almirante. Na saca, tira a jaca, leva a faca, que a macaca sai da saca, da tataca, traição. E não brinca não, que ela hoje tá com cão. Seu Fortunato, olha o rato no sapato e o seu gato, que é de fato, foi pro mato com meu cão. E não brinca não, e vai ficar de pé no chão. Com sua farda toda farda, bem galhada na vanguarda, de pingada vem um guarda no pipão. E não brinca não, ele tá cheio da razão. Dona Dalgisa só me avisa, só me frisa que a camisa não é lisa, não precisa de botão. E não brinca não, e não tá paga a prestação. Eu bem dizia que eu sabia que a Maria fazia na sacristia, protegia a sacristão. E não brinca não, e até o padre Gavião. Capitão Pernambucaneiro, tá fazendo a sapatucada. Todo mundo deformado samba. Para entrar na batucada, fabriquei o meu bandeiro. Pilata de goiabada, aqui não temos bandeiro. Pra lá de nossa batucada, todo mundo vai fazendo. Na pele todo inteiro, cara. Meu Deus, sai do meio do brinquedo. Não pimenta, dona Irene, porque fiz o meu bandeiro de lata de querosene. Aqui não temos bandeiro, pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai fazendo, na lata velha e toda enferrujada. Ando bem desinfetado, só porque minha menina, o meu tamborim foi feito de lata de creolina. Aqui não temos bandeiro, pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai fazendo, a lata deve todo inteiro nada. Escuta bem, minha gente, repara bem pelo som. E depois vocês me digam se meu instrumento é bom. Thank you.

prazer embriagador e vulgar, difícil no amor é saber renunciar, é saber renunciar. Encontrei-te afinal, tal como a sombra encontra a luz no arredor, como as nuvens se encontram no ar, sob a bênção do sol, meu amor. Encontrei-te afinal, tomei-te as mãos, beijei-te a boca de flor. A lua sorrindo no céu, conheci teu amor. Tudo mudou, porém, e agora estou sem ninguém. Tudo mudou pra mim no dia em que chegou. Encontrei-te afinal, preciso ao recordar teu vulto aromal, mas que ainda és o meu ideal, encontrei-te afinal. Ouvimos Sebastião Pinto, de José Maria de Abreu e Oswaldo Santiago, Encontrei-te Afinal. Nelson Gonçalves, de Roberto Martins e Mário Rossi, Renúncia. Paulo e Haroldo Tapajós, de Vinícius de Moraes e Haroldo Tapajós, Loura ou Morena. E assim chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone, que volta amanhã, a partir das 8 da noite. Edição e montagens, Afrânio Vanderlei, Emerson Ramos, Carlos Lima e Sérgio Ribeiro. Apoio de produção de Maria Helena Antunes. Apresentação, Celso Brambila. Seleção musical, Márcio Barquia. A Cultura AM apresentou... Gramofone. Cultura AM. Responsabilidade cultural. Acesse o site www.radiocultura.am.br. O Banco Daicoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco Daicoval. Apoio à cultura. Um compromisso do Banco Daicoval. A Voz Popular. Um programa de Luiz Antônio Girão.